E simbora assim comigo, menino da tropa! Vamos no bregaço que é assim! Vai, vai, vai, vai! Se liga no som! O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei que existia algo tão forte assim que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse. Caminhos estranhos eu andei até te encontrar. Meu primeiro amor, se liga assim, ó. Você me mostrou. Fala, galera do comércio. E a felicidade está quando tu. Eu te amo, e o quê? Meu primeiro amor, você me mostrou. E a felicidade está junto dos corações. O quê? Vivem uma grande paixão. Eu te amo, amor. Oh,